Fecheiro 18, página 171. Numa outra situação, Milena teria até respondido, como sabia responder, à pessoa que lhe propunha aquele plano. Mas o momento não era de molde a isso. Todos estavam a sofrer por uma razão ou por outra, e os irmãos até se tinham desentendido por sua causa. Pensando bem, talvez tivesse sido bastante injusta para com os tios, os pobres dos tios, que lhe pediam agora licença para entrar em casa, e não se sentavam mais nos lugares proibidos. No dia anterior, talvez, ela nem tivesse nada de importante para lhes contar. Afinal, apenas dispunha de duas ideias insignificantes, criadas dentro da sua própria cabeça, sem outro alcance que não fosse a vontade de se libertar delas mesmas. Pois o que tinha de tão urgente para lhes dizer? Pouquíssima coisa. Em primeiro lugar, que não sabia como tinha falecido a avó, mas sabia como havia ajudado a enterrar aquilo. Em segundo lugar, que não tinha contado nada aos jornais, mas eles haviam adivinhado. E havia ainda um terceiro assunto que teria querido acrescentar, mas nem estava certa da sua validade. É que lhe parecia que a avó Regina não tinha ficado lá. Quando a terra se tinha fechado e o seu cogulo abaulado em forma de madalena havia recebido um monte de flores, já ela não estava lá dentro. Mas não lhe perguntassem se havia ficado para trás durante o percurso ou se naquele momento próprio se tinha evaporado. Melhor dizendo, sabia da coisa, mas não do modo nem do momento. E era só isso que ela quereria ter dito, o que era muito pouco e muito incerto. Por tais ninharias, não se justificava que os tios lhe tivessem dedicado mais espaço na reunião de família. Ela é que havia fixado todas aquelas palavras que tinham vindo ter com ela durante todos aqueles dias, com a facilidade com que decorava as frases de João Paulo. E os tios, por causa dela, a congeminarem aquele plano terrível até ao fim dos dias. Não consentiria que os tios enverdassem por aquele caminho. Não consentiria. Na manhã seguinte, Milena pegou no telefone, vestida e arrumada, 5 pulseiras em cada braço, e falou: João Paulo, esperei a noite toda e não me disseste nada. Era só para te dizer que os tios estiveram cá outra vez. É que eles têm um plano para mim e para eles, até ao fim da vida. Lembras-te? Também nós tínhamos um plano, mas o nosso era muito bom. E este, só de pensar nele, me faz agonia. Quase vomito, por eles e por mim, aqui mesmo onde estou. Depois te conto. Bye. Milene tinha posto música, o som confinado só a uma parte da sala, para poder telefonar. No intervalo das suas palavras, ouvia-se de novo a voz de Cyndi Lauper, como se estivesse escondida a cantar debaixo do soalho. Continuou à espera. Sempre foste para Miami com a Lavínia? Silêncio. Sabes quem está a cantar? Adivinha, é ela. 12 Deadly Sins, 10 sucessos de morrer, segundo a Blitz. Anda, fala-me. Agora vou mesmo despedir-me de ti, até que me ligues. Bye. Milene pousou o telefone muito devagar. O sinal de desligar não dependia da mão humana. Soava sempre como o aparelho queria que soasse. O aparelho é que mandava. Mau som. Mas não tinha importância alguma. Ela sabia que em breve o primo João Paulo haveria de responder, dizendo, como sempre, que os três primos inseparáveis jamais haveriam de se separar. Estivessem onde estivessem, a separação seria só um intervalo. Milene sentou-se perto do telefone. Esperou. Foi então que se precipitaram as circunstâncias. João Paulo costumava dizer que a liberdade estava em nós próprios, mas o destino, esse, encontrava-se nas circunstâncias. E nós, ignorantes, é que imaginávamos um Deus. Rainhas quase absolutas das nossas vidas, as circunstâncias. Neste caso, absolutas mesmo, se tivermos em conta os dias de Milene, que só seriam conhecidos 2 anos depois. Assim, Milene esperou com a música ligada. Não tinha pressa. Foi ficando à espera. Passados alguns dias, mantinha ela o volume altíssimo dentro de casa, enquanto uma buzina furiosa lá fora soava sem cessar. Caía uma bela tarde sobre o quilómetro 44. As moradias vizinhas estavam desertas. Milene tinha assomado uma das janelas e havia deparado com uma carrinha cinzenta e um homem apeado em frente. Era o filho viúvo de Felícia Mata, quem assim chamava. Lá estava ele, no meio da estrada, a apitar insistentemente, com a porta aberta e os três filhos sentados no banco de trás. Era ele mesmo, Antonino Mata, o homem agitado. Aliás, quando a avistou, o segundo filho de Felícia Mata não conseguiu reprimir a grande irritação. Apontou-a com o braço. Estou aqui há um montão de tempo a apitar. E você aí, ligada a essa coisa barulhenta, de propósito. Não ouvia, pois não? A voz dele encontrava-se naquele ponto exato em que certa vez tinha virado um boné para trás. Uma voz forte, quebrada a meio por um agudo raspão. Um fio organizado no volume grave. Talvez irritado com a sua própria voz, a insistir. Você aí na sua feira e eu aqui a apitar, a apitar. Ela lembrou-se do momento em que ele descera à cratera da obra, quando lhe havia exigido que não se movesse para ser vista pelo encarregado. Tal e qual assim. Milene correu para o portão, puxou para fora, um estrondo. Ele gritou-lhe. Traz a chave do carro? Sim, trazia. Sente-se aí, disse ele. Mostra a chave. Dá a impressão que quer deixar aquele carro lá à nossa porta só para criar problemas. Sabe quantos dias há que lá o tem abandonado? Não sabe, pois não? 6 dias. Quase uma semana. Como ela não respondesse, ele arrancou com velocidade e as crianças desequilibraram-se. Ela mesma se agarrou ao manípulo da porta e ele ainda se virou para trás, olhando pelas crianças, mas não abrandou. A carrinha continuava a zarpar estrada adiante e ele mesmo continuava a resmungar palavras contra ela, que não tinha ouvido o claxon, e sobretudo contra o tempo que lhe passava no pulso, local para onde olhava insistentemente, como se tivesse de novo um compromisso laboral. Um compromisso importante, por certo. Quando apareceu o desvio que conduzia ao atalho do bairro dos Espelhos, ainda hesitou. No último instante, porém, desenhou um forte guinão, já sobre a estrada de terra, retomando o sentido das bombas. Em 20 minutos estavam diante da fábrica velha. Mas, ainda antes de parar, Antonino apitou várias vezes e só depois saltou do seu lugar e fez descer os três filhos, chorosos e sonolentos. Ela encaminhou-se para o Clio. Ele gritou. É, mulher, não me dê conta do juízo. Aquela gente lá dentro quer vê-la. E, de facto, assim era. O esplendor azul do mar de prainhas ainda ali vinha ter, mas em redor escurecia rapidamente. O vulto das palmeiras destacava-se no mundo circular do anoitecer, uma coisa melancólica, poisava nelas, e estendia-se até onde a vista alcançava. Milene sentiu que tudo isso tinha passado para dentro de si, como se ela não fosse nada e o mundo fosse tudo. Mas essa sensação de não existir ou de não servir para nada não durou um instante. Ao seu encontro, já ali vinham os Mata, as pessoas da terceira vaga, chamando-o pelo nome. Crianças e mulheres, em tumulto, queriam falar-lhe. Felícia, muito ofendida com o silêncio de Milene, dirigindo-se-lhe com a voz muito alta, muito ressentida, muito magoada. Dona Milene, então não teve um telefonema para falar do encontro com os seus tios? Os seus tios trataram-na bem? Ela própria respondia. Claro que eles a tinham tratado bem. Dona Milene que se tinha feito cobarde quando não havia motivo. E Felícia também queria saber se os tios tinham tomado conhecimento de que ela havia dormido na cama de Janina. Não tinham. Se não tinham tomado, não fazia mal, logo tomariam. E, entretanto, como tinha ela vivido sem o Clio? Era dona de outro carro? Não era? Então, como se havia governado? Quando Felícia ficou a saber que a neta de Dona Regina fazia meia hora a pé, estrada fora, para ir buscar uma pizza aos mãos largas, revoltou-se. Dona Milena, precisavas disso? Andares horas a pé pela estrada perigosa, tendo o carro ali? Já sei, quiseste lutar contra as estradas, mas então porquê? Olha, não lutes quando não te faz falta, é pecado. Guarda a tua luta para quando for preciso, viu? Guarda as tuas passadas para quando o transporte deste mundo te faltar. Sabes, tu tinhas o teu carro aqui. Era só telefonares e um dos meus filhos ia buscar-te. E Milene, não queria entrar? Não queria comer? Não queria conversar? Então, quando voltaria ali? Iria demorar muito? Poderia vir, por exemplo, no dia em que Janina aparecesse na televisão? Havia em breve um programa com uma atuação dele, mas ainda não se sabia qual o dia certo e muito menos a hora. Todos à volta dela. Só Ana Mata e a Dor Pai na porta, onde a tragédia da avó Regina havia acontecido. Os dois vasos lá, as sardinheiras enfesadas lá. Pois, então, se Dona Milene queria ir embora, que fosse. Já todos de pazes feitas. Felice aos abraços a ela. As mulheres jovens, Claudina e Conceição, a dizerem que lhe ofereciam a roupa cor de laranja, que ela não precisava devolver nada. Todos amigos, amigas, volte sempre, tchau, adeus. Você é muito inteligente, muito delicada, muito formidável. Um amor, você. Olha, vem logo, a gente só não telefona nem vai à tua casa para não incomodar, viu? Você é que vem à nossa casa, no dia de Janina. Vem, tchau, tchau, adeus, beijão. Milene entrou dentro do carro a rir. Os seus montões de pulseiras a balouçar e a tinir, o seu saco a incomodar, para a frente e para trás. De repente, outra vez feliz com a vida, já a noite fechada, boa noite. O carrinho Clio não arrancava. Como? Não arranca o teu carro? Não, não arrancava. As mulheres e as crianças à volta do carro. Se calhar não tem água. Não tem óleo. Olha, se calhar foi por ter ficado aqui tanto tempo ao torreirão do sol. O mesmo acontece às vezes com a carrinha de Janina. A gente vai e empurra, não pega. Empurra depois, pega. Vá lá entender-se. Todos a olharem. Até a Ana Mata olhava. Felícia, com a cabeça dentro do Clio. Pois, o que terá o teu carrinho? Antonino, vem cá ver o que tem o carrinho de Dona Milena. Gritou. Antonino. Ali adiante. Tinha aparecido na porta, trajado de um modo estranho. Nem parecia ele. Vinha sem boné nenhum e não só calçava sapatilhas brancas, como usava uma camisa clara. Era como se tivesse decidido aliviar luto, naquela hora precisa em que ela vinha buscar o carro à casa dos Mata. Todo ele resplandecia na penumbra do anoitecer. Num relance, ela viu tudo. Aquele era um dia importante na vida de Antonino. E de novo ela, as miseráveis necessidades dela. Uma rapariga bera, que no passado havia sido roubada no meio de uma trouxa de pano, já com o nome de Milene na testa, sem lhe ser nada de nada. Essa pessoa que ela era, voltava a atravessar-se na vida daquele homem. Antonino, de facto, estava com as mãos na cintura, parado, a observar. Parecia não acreditar no que via. Mas o que é agora? Oh, meu filho, pediu Felícia Mata, você já está vestido e perfumado? Mas, olha, nenhum homem está por aí. Tu tens de olhar para dentro deste motor, com o teu olho, senão a moça não arranca mais. Antonino virou-se de costas, desesperado. Não sejas ruim. É por isso mesmo que os teus dias da ira não passam nunca. Vem cá ver, tinha continuado Felícia. Aperreado, Antonino dirigiu-se à sua própria carrinha e voltou de lá com uma lanterna. Abriu o capô do carro, inspecionou, mexeu em alguma coisa vital e pô-lo a trabalhar. Depois deu meia volta, inclinou-se para o tablier e disse: está sem gasolina. Vá na direção das bombas, com cuidado, senão ainda pode ficar pelo caminho, ouviu? E se a pessoa fica empanada no meio da estrada? Em sítios tão tristes, por onde a avó da pessoa se perdeu? Dona Milene deve sentir ânsias só de olhar para lá. Antonino saltou para dentro da carrinha cinzenta e berrou com força. Já começo a estar habituado. O Clio adiante, a carrinha atrás. Percorrendo os dois a estrada esburacada, sem luz nenhuma, até às bombas. Ali, onde de repente as coberturas fluorescentes lembravam as circunstâncias em que uma ambulância de portas abertas dera origem a uma fuga inacreditável. Milene não podia saber, ninguém podia, mas as circunstâncias iriam cruzar de novo as suas teias, rainhas absolutas da vida. As circunstâncias, segundo João Paulo. Na verdade, Milene tinha-se abastecido de gasolina na zona de serviço automática, de costas para Antonino, pensando que a carrinha tivesse seguido o seu percurso. Mas, quando se havia voltado, ainda ele ali estava. É que Antonino via à distância e já suspeitava que ela não tivesse vindo prevenida com o dinheiro necessário. E tinha razão em suspeitar, pois, em vez de se dirigir à caixa para efetuar o pagamento, Milene tinha-se posto às voltas dentro do carro. Saía para fora do carro e saltava, sacudia-se, observava o chão, onde alguma coisa que procurava deveria estar, abrindo o saco uma e outra vez. Por fim, entrou de gatas para o assento de trás e saiu de lá, beijando um cartão. Já fora do carro, à luz fluorescente das bombas, Milene dava beijos no cartão que tinha achado, beijos sonoros, ora com os olhos abertos, ora com eles fechados. Antonino tinha saltado para fora da carrinha. Que diabo está você a fazer? Milene esfregava o cartão na manga. Foi este estúpido que fugiu para a parte de trás do carro, compreende? E como se o cartão eletrónico, naquelas circunstâncias, correspondesse a uma vitória inexplicável sobre o enredo da dependência que a mantinha presa àquele homem, que já deveria estar longe dali. Ela beijou de novo o cartão, correndo na direção da loja, onde faria o pagamento, sem se virar. Mesmo sem se virar, disse. Agora já se pode ir embora. Eu cá me desenrasco. À cautela, ele ainda não iria arrancar. Com aquela pessoa imprevisível, nunca se saberia ao certo. De uma pessoa que se esquecia do carro em qualquer sítio e beijava cartões eletrónicos perdidos e achados, tudo se podia esperar. Estacionado na berma, Antonino aguardava para ver se ela tomava a direção exata. Ela tomava. Podia deixá-la. Mesmo assim, ele hesitou e depois seguiu-a através da via rápida. A carrinha atrás do Clio, até chegarem diante de Vila Regina, como se ele duvidasse que ela pudesse encontrar o caminho de casa. Mas, ao atingirem o quilómetro 44, Antonino não só parou, como desceu, bastante admirado. Já havia concluído que seguir atrás daquela rapariga era o mesmo que entrar pela porta de um comboio fantasma, com surpresas a surgirem de toda a parte. Agora comprovava-o. O que é aquilo? Aterrou aqui uma nave espacial? Perguntou. Aquilo? Disse Milene. Sim, aquilo. Referia-se a Vila Regina, completamente iluminada. De facto, a luz proveniente das janelas abertas irradiava acima da planície escurecida, destacando-se como um feixe de coisas quadrangulares que ali tivesse caído de qualquer lado. A via rápida apontava aos postes noutra direção, e as casas, em volta, desabitadas, tornavam-se ausentes e opacas. Era como se Vila Regina estivesse desligada da terra. A copa da Nogueira, também ela, mostrando-se por metade à luz, brilhava com um reflexo de verde sólido, emborrachado. No primeiro momento ele não sabia o que pensar, começando a tecer considerações sobre o custo da energia. Mas depois deu uns passos na direção do portão e foi mais explícito. Você está a querer dizer que vai viver aqui sozinha? Não vai, não pode ser. Antonino não estava só vestido de claro e calçado de branco. Estava também completamente perfumado. Via-se que tinha tomado o banho de fim de tarde, porque a sua pele luzia. A testa luzia. As maçãs de rosto luziam. E Milene duvidou se deveria responder ou não àquele homem que de um momento para o outro poderia ficar com pressa e ser deselegante e brutal. Já o conhecia. Já sabia como virava bonés para trás. E como no meio dos urros, quando gritava, fazia requebros de voz feminina. Mas, na verdade, ele tinha perdido pelo menos uma parte da pressa. E perguntava-lhe, apiado, diante de Vila Regina, você não me diga, não me diga. Ela explicou que não. Que em breve, todas as noites, iria ficar acompanhada por uma pessoa de família. E Milene falou-lhe no calendário perpétuo e um pouco do que tinha acontecido. O mínimo dos mínimos. Antonino a escutar em silêncio, diante da casa toda iluminada, a fazer perguntas muito breves, que exigiam respostas demasiado longas para o gosto dela. Sim, de facto, ele tinha perdido a pressa. Ou, pelo menos, a sua parte substancial. Quando Milene o pôs ao corrente do calendário, aquele plano que se parecia com uma agenda sem fim, só para ouvir a opinião de alguém, ele disse-lhe, não acredito nisso. Como é mesmo o teu nome? Milene? Milene, não posso dizer que esse plano seja uma falsidade para te enganarem. Isso não posso dizer. Mas, na prática, é uma coisa insustentável. Insustentável? Perguntou ela. As pulseiras tiniam. Sem consistência, sem viabilidade. Quer dizer, que não se sustenta, correto? Não dou mais de 8 dias para que esse projeto desapareça. Em breve, nem mais vai ouvir falar desse assunto. É um plano impossível. Ele falava lentamente, para ela entender. As palavras espaçadas. Não deveria ser necessário, mas era assim que falava. A lentidão das palavras, em contradição com os atos. Pois Antonino deveria continuar com imensa pressa. Apenas algumas circunstâncias estariam a encobrir o seu desejo de agitação e velocidade. Um disfarce momentâneo. Naquele momento, não olhava para o relógio e até se encaminhava para a carrinha cinzenta, aos zigue-zagues. Tinha-se sentado lá dentro, com a porta aberta. Esperava, sem pressa. Suba, disse ele. Vá lá para dentro de sua casa que eu espero. A sombra da noite pousada na velha estrada engolia-o. Via-se a camisa clara esperando lá dentro da carrinha. Ela a subir as escadas interiores, todas iluminadas, as janelas abertas para fora, através das quais ela olhava. E em frente a carrinha parada, ainda com a porta aberta, depois fechada, depois parada, fechada no escuro. Depois arrancando devagar e escorregando ao longo da estrada, sumindo-se no seio do escuro.